vadmecum@gmail.com. Ou pode mandar também através do site do Vadmecum, é só entrar em contato conosco que nós mandamos esse arquivo em PDF. Também, se quiser, através do Facebook do Visão Espírita, pode mandar também e a gente manda esse arquivo em PDF. É um livro maravilhoso, é um livro realmente com muita informação e foi ditado dentro do Vaticano para padres e bispos. Não existe espírita escrevendo ali, né? Os médiuns eram padres e bispos católicos e as sessões eram realizadas dentro do Vaticano, né? O Vaticano não permitiu que esse livro fosse escrito e algum tempo depois, então, ele saiu do Vaticano e foi publicado fora dos muros do Vaticano. Mas se o Papa hoje quiser cogitar dos direitos autorais desse livro, esse livro pertence à Igreja Católica. Roma e o Evangelho. Luiz, eu trouxe essa introdução do livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, porque eu entendi que o que o Leon Denis escreve aqui casa-se perfeitamente com o que nós vamos estudar. Uma das perguntas costumeiramente que nos chegam é se a consciência permanece a mesma depois da morte. Quer dizer, quem você é, se você morreu agora, daqui a um dia, você é você do jeito que você é, com seus costumes. E aí eu trouxe, porque eu achei interessante o título que ele coloca, o Leon Denis, que ele fala a personalidade integral. E ele vai descrevendo e ele fala, ser pessoa, quer dizer, ser essa personalidade, é ter consciência, um eu que reflete, examina-se, recorda-se. Esses três tempos, refletir, examinar e recordar, é o que se passa com os espíritos logo depois da morte. Luiz, por que que isso acontece de maneira até um tanto rápida? Os espíritos tinham uma crença, um comportamento, e esse espírito que será evocado, ele vai voltar e vai dizer que ele se arrependeu de algumas coisas. O que se passa de maneira tão rápida que esse espírito reflete, examina, recorda-se e tem uma avaliação crítica da sua vida? Ô Geraldo, você lembra quando você estava no ginásio? Você lembra que você ia enrolando o ano inteiro? Não sei se é o teu caso, mas eu vivi esse caso. Você vai enrolando todos os meses, mas quando chega no fim do ano, pertinho do fim do ano, você faz os cálculos e começa a ver que não dá para passar, né? Você tem que, nem tirando 11 na última prova, não dá para passar. Aí você entra em pânico, porque você se depara com a realidade. E a realidade qual é? Todos os alunos daquela classe vão passar para o ano posterior. E você vai ficar. Você vai estar esperando aqueles alunos que estão vindo atrás. Então é realmente assim uma frustração você perceber que você perdeu o seu tempo, né? Então é a realidade que todo cidadão se depara após a morte. Ele viu que a vida é tudo isso que a gente comenta, que as pessoas às vezes não acreditam, né? É uma passagem. Aí ele chega à conclusão que realmente é uma passagem, você perdeu o teu corpo físico, mas continua a existir. Então é uma realidade que não dá mais para discutir. Com os mesmos sentimentos, com as mesmas tendências. Não tem como mais. É a realidade, você se depara com a realidade. E aí você vê que você perdeu tempo, você tudo aquilo que as pessoas comentam, e às vezes muito filósofo, e aí fica falando a respeito que isso é baboseira, que isso é mais uma religião e qualquer coisa, é a pura realidade. Não tem como fugir disso. Todo ser humano vai chegar nesse ponto. Camilo Castelo Branco, ele demorou 70 anos ainda na espiritualidade para se arrepender. Devido ao gesto que... Exatamente, cometeu, né? Porque ele era um cara isolado, entende? Quer dizer, uma personalidade muito difícil. E aí chegou um ponto que não tem jeito, né? O aguilhão da dor te impulsiona. Impulsiona. Não vai pelo raciocínio, não vai pelo amor, você vai pela dor, né? E é o que aconteceu com ele. Com relação à personalidade integral do Leon Denis, eu acho, né? Eu interpreto assim... Ele está querendo falar a respeito daquilo que a psicologia chama de caráter, Né? Quer dizer, então, o caráter o que que é? A soma das personalidades vividas, das reencarnações havidas. Tudo aí, esse caráter é aquela essência que vai permanecer de todas essas personalidades vividas. Aquela essência que é aquele extrato que o elemento tirou de cada existência e assimilou como uma verdade, como alguma coisa que permanece. E quanto mais ele vai vivenciando, mais vai extraindo, né, de cada personalidade essa coisa boa, ele vai formando e solidificando esse caráter que redunda naquilo que você observa nas pessoas sábias. Né? Aquela criatura sábia, você observa que isso só se desenvolve ao longo das reencarnações e ao longo das experiências. Então, toda criatura que você observa que é sábia, você pode constatar o seguinte: ela aproveitou bem as existências e aqui ela demonstra aquilo que Jesus falou: tesouro que a traça não rói. E é interessante que esse livro foi lançado em 1908. Aí eu só queria dizer uma coisa a respeito. Cada personalidade vivida, ela conserva a memória física. Né? Então, aquela memória física é o que é registrado naquela personalidade vivida naquela encarnação. A partir do momento quando a gente desencarna e passa aquele filminho, né? Que todos os relatos sempre mostram que a sua vida vivida, há algumas interpretações que aquele filminho nada mais é do que você estar rebobinando para passar para o cérebro espiritual o que você registrou no cérebro físico. Tá? Então você pura e simplesmente está fazendo backup. E cada encarnação você fez isso. Então, em cada encarnação vivida, é como se fosse assim uma como é, prateleira de um grande arquivo. Aqueles arquivos, lembra que a gente guardava aqueles mapas grandes, né? Aqueles arquivos com altura fina e largura grande, né? Então, você numa prateleira, você tinha aí 30 arquivos. Então, mais ou menos isso. As nossas encarnações vão sendo arquivadas ali. Né? Então, cada encarnação você pode acessar abrindo uma gaveta daquela. Então, no plano espiritual, você pode fazer isso. Agora, no plano encarnado é mais difícil. E aí é o que a regressão de memória tenta fazer, e é uma coisa muito perigosa, onde você tem que tomar muito cuidado com quem vai fazer. Eu sou experimentado. Exatamente, né? Porque o objetivo é exatamente abrir cada gaveta dessa para poder descobrir. E é interessante o discernimento que o Leon Denis tem, que já naquela época ele falava que as ciências psicológicas, a psicologia e a medicina tocaram de leve nessa personalidade integral, e ele entendeu que as informações colhidas com a doutrina espírita codificada por Kardec viria, estava preenchendo esse vazio, trazendo mais informações. Então ele já sugere que a psicologia, que os estudos psíquicos se somassem às informações da doutrina espírita para desvendar mais esse espírito integral que persiste depois da morte. Evidente que isso era 1908 e hoje a psicologia e a psiquiatria alcançaram um patamar de conhecimento muito grande. Além do que eles imaginavam. É muito maior, muito grande e tem uma distância. É, grande em relação ao que era, isso, né? E que certamente ainda existem grandes vácuos, grandes espaços que nem tudo é explicado, ou a maioria das coisas não é explicada. O que você poderia falar sobre essa interação espírito-psicologia? É, o Chico, e eu cataloguei isso, o Chico e o Emmanuel em posições diferentes, eles se manifestam sobre isso. E eles dizem exatamente o seguinte: a psicologia e a psicanálise, elas são uma contribuição imensa para a humanidade, mas, infelizmente, sem a ideia da reencarnação, elas se tornam incompletas. E é realmente. É realmente. Entende? Imagina que, por exemplo, a psicologia, ela interpreta que o caráter é aquilo que o ser humano, nessa encarnação, formou no período ali de 3 anos, mais ou menos, entende? Ali que se forma o caráter. E, na realidade, o caráter é nada mais do que a soma de todas as encarnações vividas. Cada marco de cada encarnação, de cada personalidade vivida, é que forma esse caráter que nós podemos desvendar parcialmente. E é interessante que em famílias maiores, o indivíduo tem 3 filhos, 4, 5 filhos, são 5 filhos diferentes. Às vezes, um com uma moralidade exemplar e o outro com atitudes esquisitas. Então, né? Pode caber na tua cabeça que o papai daquele criou aquele daquela forma, ou que Deus criou aquele... Né? Pois é. Realmente, Deus criou aquele daquela forma, aquela coisa, mas não através da injustiça, através da reencarnação. Aquilo é o que ele tinha para dar. Exatamente. O cara veio do jeito que ele acumulou no passado. Então, aquele humilde, aquele integral, aquele comportado, aquele que tem uma essência de moral, aquilo foi formado nas encarnações passadas. Não foi nessa encarnação que veio um diferente do outro, porque tempo, né? Foi contemplado. Não. Entende? Isso é uma prova da reencarnação que existe. Só não enxerga quem não quer enxergar. Um pouquinho de boa vontade resolveria. Exatamente, só um pouquinho de boa vontade. E é exatamente esse ponto. As pessoas precisam agir de forma científica. E qual é a forma científica de se agir? Enquanto não existe uma teoria melhor, deixa eu pegar essa que se enquadra mais. É assim que agem. Agora, por que com relação à reencarnação ninguém faz isso? Né? O Einstein não estão tentando de desmontar as teorias dele até agora? Por quê? Porque é assim que a ciência... É aquela coisa, quanto mais você bate, mais ele enterra. Mais ele fica, se firma. Existe um movimento do Hospital Albert Einstein no sentido de espiritualização. Né? Existem trabalhos, a abordagem, o contato com os pacientes... melhora quando você espiritualiza e dali surgem grandes ideias. Eu acho que é um passo importante. Isso aí, né? É um passo que a ciência médica já chegou. Já chegou. Né? Quer dizer, você vê que não existe mais... essa barreira, né? Instituição médica que esteja agindo sem isso. Por quê? Pelo fato. Né? A ciência ela vive com fato. E a ciência médica constatou que a partir do momento que se eleva a questão da espiritualidade junto aos seus pacientes, e é um meio fértil para isso. O resultado ali melhor. É onde qualquer ser entregue a si mesmo entra na depressão com a maior facilidade. Agora, se você institui, imagina, é um atendimento fraterno dentro do hospital. Fantástico, né? Aí é um campo fertíssimo para o espiritismo. 9:52, peça ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece na voz da Terezinha, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, com o estudo continuado do livro Vinha de Luz. Hoje trazemos a lição 146, quem segue? Escrito por Emmanuel, né? e pela mediunidade de Chico Xavier. E Emmanuel seleciona uma frase do Evangelho de João em que se diz: "E outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." E Emmanuel, baseando-se nessa frase, escreveu o seguinte: "Há crentes que se não esquivam as imposições do culto exterior. Reclamam a genuflexão e o público trovejante de momento a momento. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrossanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes de sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesma. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara, com honestidade imparcial, se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum." Lição linda, né? E o Geraldo estava falando, eu estava imaginando aqui uma coisa física, né? Então, eu imaginei assim, você andando num veículo que tem aquele holofote assim na frente, aquele holofote grandão, né, que vai iluminando a estrada. Aquele veículo, ele vai em frente. É a evolução, né? A evolução nos impulsiona sempre para frente. A evolução não anda para trás e não anda para o lado. Ela anda para frente. Então, enquanto aquele veículo está indo em frente, né, e outra coisa, aquele veículo, ele marcha na velocidade de cada um. Tá? O cara que já está muito, por exemplo, o Paulo, ele vai a 100 por hora para o Paulo. Para mim, ele vai a 30 por hora, 10 por hora, entende? Porque na minha velocidade. É isso que Jesus faz. Ele vai na velocidade de cada um. Agora, ir na velocidade de cada um significa o seguinte: você vai ter que andar para frente, você vai ter que seguir. O farol está indo e você tem que segui-lo. Agora, muita gente aventureira começa a ficar dizendo assim: "Não, deixa eu ver o que, que tem na sombra." E aí começa, né? Fica para trás para começar a se distrair com as coisas que o farol não estava iluminando. Entra para a direita, entra para a esquerda. E aí se depara com aquilo que é a realidade, né? Que é o quê? A sombra. É aquilo que nós não vemos, não conseguimos entender, não conseguimos perceber. E aí, daqui a pouco, você se precipita num buraco. É porque você não está vendo, você não consegue discernir. E aí, quando você cai no buraco, o jipão já está lá na frente. Entende? E aí você reclama. Então, na realidade, nós somos aventureiros. E nessas aventuras, a gente se afasta da luz e se precipita no precipício. E reclama, por quê? Porque foi teimoso, mas não se reconhece. Entende? Quer dizer, então, e isso não é o final. Não é porque aconteceu isso que você vai para o inferno. Né? Jesus, com toda a paciência, diz, vai lá, te recolhe no momento que você se arrepende e diz assim, filhinho, vem cá, segue de novo aqui atrás desse farol. Né? Mas não te desvia. Né? Ele cansa de dizer, vigiai e orai, não te desvia, segue permanentemente, não te disperses. O Alan cansa de falar aqui que vivemos distraídos, né? Então, é muito claro isso. Deus tem uma lei, tem um propósito. Causa e efeito, ação e reação. E a prática do bem, a caridade, amar o próximo como a si mesmo. As leis são muito bem definidas, muito claras. Agora, cada vez que a gente se dispersa disso, a gente começa a arranjar encrenca. E é isso, o nosso viver é constantemente assim. Os desvios que nós pegamos, entende? E daqui a pouco a gente se distrai e reclama porque está se sentindo mal, está se sentindo deprimido, está se sentindo abandonado. Né? As parábolas que Jesus conta, o filho pródigo, ele achou que tinha direito à metade da herança, passa a mão na metade da herança, vai lá e joga tudo fora. Mas mesmo assim, o pai ainda pode recebê-lo como servo. Ele reconhece assim, mas ele volta para trabalhar como servo e o pai o recebe como filho. Né? Entende? Quer dizer, então, nós demoramos muito para aprender. A gente não se fixa. E a lição é muito clara. A lição é muito clara. Jesus jamais prometeu facilidades. Exatamente, né? Isso. Pega a tua cruz e siga-me. Exatamente isso, é a essência da lição. Exatamente. Então, quando você vê, você observa. Qualquer cristão, qualquer criatura que acredita em Deus, que segue o seu mandamento de amor ao próximo, ela não tem dificuldade, ela tem obstáculos. É, mas não tem dificuldade. Por quê? Porque ela supera os obstáculos. É exatamente isso. Quando ele fala o seguinte, o capítulo chama-se Quem Segue. Quem segue está seguindo, né? Quer dizer, copiando, indo no mesmo caminho, tomando o mesmo rumo. E ele fala uma frase aqui, ele escreve uma frase. O mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Então, muitos creem, e quando eu falo crente, não é a religião crente, é não, crente. Não, é o ser individual. O ser individual. Muitos crentes discursam bonito, falam bonito, conhecem o texto, já leu tudo, mas não segue a Jesus. Ele fala e descreve, e ele fala que ele tem fé naquilo, mas na prova do dia a dia ele claudica. É isso aí. Então o indivíduo, como você falou, diante dos obstáculos, o dever dele é superar. E essa luminosidade é a luminosidade que se conquista à medida que você vence a si mesmo. Em quaisquer circunstâncias, a primeira pessoa a ser mudada somos nós mesmos. Nós melhoramos. É assim que vai nascendo a luz. Eu sempre cito aqui o livro Voltei, que o irmão Jacó, depois de desencarnado, longos anos... Ele foi presidente da FEB. Presidente da não FEB. Era qualquer um espírita em termos de projeção. Exato. E ele começou a desenvolver o servir sem segundas intenções. Ao final do livro, ele conquista uma luz bem discreta, bem pequenininha, depois de tanto trabalho que ele fez na mudança íntima. Então, a gente repete, não é o fato de crer que nos salvará. O que nos salvará é o comportamento no dia a dia, na família, no lar, na sociedade. Não é isso? Geraldo, eu lembro um caso de no centro que eu comecei, né? E tinha um senhor que ele decorava o Livro dos Espíritos. Ele te diria a questão número 670, ele decorava, ele falava. Memória prodigiosa. E ele dava passe. Aí um dia num bate-papo, né? E ele comentando assim, que ele assim, uma coisa só que eu acho que é injustiça, os mentores deviam de cuidar de nós, que a gente se desloca de casa, que vem para cá para dar passe, e aí a gente acaba chegando, sai daqui às vezes meio carregado. Eu disse assim, filho, deixa eu falar uma coisa, alguma bobagem você fez. Não tem essa de mentor cuidar de nós. Se você vem dar passe aqui e você captou alguma energia negativa, foi você que fez alguma bobagem. E aí não tem mentor que segure. O problema é seu. O problema é seu. Né? Você tem um livre-arbítrio até o dia errar. Sim. Isso é a grande sacada do cristianismo. Por isso que ele anda para frente. Até errar você pode. Então aí eu comecei a cutucar o bicho, então eu disse assim, alguma coisa você fez errado. Ele assim, não, a única coisa que aconteceu nesse dia foi o seguinte, que tinha uma mulher que faltou nesse dia. E tinha uma senhora que só tomava passe com ela. Aí nesse dia, como ela não estava, veio tomar passe comigo. Aí eu assim, ah, agora ela faltou. Imagina, como quem dizer, agora ela faltou, você vem comigo, né? Então, saiu carregado e ia maior. Isso é um testemunho da questão de vibração. Imagina, você vai dar um passe em alguém e você reparou que todas as vezes aquele alguém tomava passe só com outra pessoa. Agora, naquele dia que a outra pessoa não veio, ele caiu como assim, ah, hein? Como que, caiu aqui, hein? Quer dizer, então, um pensamento desse só tem que se ferrar. Agora, qual é o guia que vai segurar isso aí? Ele deve olhar banaca, meu, é isso, não entendeu direito. É isso aí. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 5 minutos, acabamos o primeiro bloco, sempre lembrando que você pode ouvir o programa Visão Espírita tanto pela internet como baixando o aplicativo da União Rádio Web no seu celular, no seu smartphone, é aquele do ícone azul. É uma rádio que tem 24 horas de programação, com farto material doutrinário, músicas, entrevistas, questionamentos, palestras, e que vale a pena você ter aí no seu aplicativo e sempre que puder você ouvir. Aliás, esse nosso programa, ele é repetido ao longo da semana em horários variados, para que todos aqueles que não puderem ouvir no domingo ouçam em outro dia da semana. Muito bem, meus amigos, na introdução, lemos o livro de Léon Denis, ele falando sobre a personalidade integral, tanto do encarnado e que persiste após a desencarnação. E eu perguntei ao Luiz como que o espírito, tão logo desencarne, nos primeiros dias, nos primeiros momentos após o desencarne, ele vai ganhando mais reflexões, mais entendimento do que aconteceu com ele durante a vida e dos próximos passos a serem dados depois da morte. E é exatamente isso que vamos ler hoje no livro Céu e Inferno. Estamos nos capítulos Espíritos em Condições Medianas, em que os espíritos eram evocados espontaneamente ou não. E já lemos várias personalidades e hoje vamos ler Eric Stanislas, Comunicação Espontânea na Sociedade de Paris, agosto de 1863. Quando você faz uma primeira leitura, se você fizer uma leitura rápida, você fala, poxa, parece que não tem muita coisa a comentar. Mas quando você lê de novo, você começa a ver que nas entrelinhas tem informações, como o Luiz gosta de dizer, informações doutrinárias. Então eu passarei a fazer a leitura dessa comunicação espontânea desse espírito que foi evocado após a sua morte. Eric Stanislas, e ele assim se pronuncia, porque a Sociedade de Paris se reunia, um pessoal bastante qualificado, muito bem intencionado, com estudos, com comentários, e o que diferenciava aquele grupo da Sociedade de Paris eram as boas intenções e o desejo de acertar. Feito essa colocação, vamos ler agora a comunicação do Espírito. Que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ó suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe jamais o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servimos, de que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ao perscrutarem o amor que une a todos vocês. Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, que de sentimentos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer, mas também quanto vos será outorgado antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou esta noite. Ouvi compreendi e vou procurar a meu luto cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, abismado na imensidade, no infinito. Os meus padecimentos eram tanto mais intensos quanto difícil me era compreendê-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que não pode ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. E então, fortemente tocados, quantas vezes lhes é dado, reconhecendo-se entreverem o fim, o objetivo cobiçado, ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo que lhe dais, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Com grande satisfação, me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é a homens de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Ainda uma vez, aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento, em particular e em geral de todos a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes. Assinado, Eric Stanislas. E logo abaixo tem uma frase do guia do médium, certamente o espírito protetor, o anjo guardião do médium, que, se referindo a esses espíritos, fala o seguinte: meus filhos, este é um espírito que sofreu por muito tempo, transviado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para Deus que negara. A sua posição não é de um feliz, porém, ele aspira à felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe essa audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, se transgrediram da lei. É a reparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade. É, então você veja a questão que ocorre nas nossas casas espíritas, nos nossos lares, né? A espiritualidade, ela trouxe esse espírito, encaminhou, que ele não tinha condições de captar isso através dos espíritos, através da transmissão por pensamento. Ele necessitava ouvir essa comunicação material da fala, né? Então, esse espírito foi trazido ali para ouvir alguma coisa que ele desconhecia. Então, aquela vibração, aquele ambiente onde ele adentrou, que lhe propiciou um ambiente fraterno, um ambiente de camaradagem, um ambiente de amor, lhe propiciou tomar conhecimento de fatos que o fez pensar. E aí nós vimos a descrição de fatos, né, que ele relata, do que acontece numa reunião onde se faça um estudo, onde se faça um comentário, onde se faça uma doutrinação de um espírito, porque a espiritualidade que ali é trazida, e vários relatos existem, que, por exemplo, você assiste um espírito que se comunica com um certo teor de problema, e junto com aquele vem vários outros com a mesma problemática para escutar aquilo que é feito com aquele ali. Então, você veja a oportunidade que nós temos de esclarecer aqueles que estão desencarnados através de uma reunião de Evangelho no Lar, uma reunião entre amigos, uns comentários a respeito de coisas elevadas, uma reunião numa casa espírita, uma reunião de palestra, uma reunião de comentários de estudo, uma reunião mediúnica. Então, em todos esses momentos, a espiritualidade pode carrear para aquele ambiente aquele espírito que precisa ouvir o que vai ser discorrido ali. Agora, eu vou jogar algumas coisas no ar, né? Porque o espírito fala aí que aquele espírito ele vai voltar para a espiritualidade e vai para as regiões inferiores, né? E vai transmitir aquilo que ele aprendeu, ele vai se tornar um multiplicador. Perfeito. Né? Agora eu vou lançar coisas para se pensar. Que às vezes a gente pensa assim, está fácil, está tranquilo. Se esse espírito precisou da linguagem falada para escutar aquilo que foi dito, porque ele não tinha capacidade ou tem alguma limitação com a captar pensamentos dos espíritos elevados, como é que ele vai transmitir nesse ambiente que ele vai, em ambiente inferior, o que ele aprendeu? Como é que ele fala? É através do pensamento? Ele fala? Como é que ele fala sem corpo físico? Entendeu? Então você veja quanta coisa tem para se estudar numa comunicação que você falou. Aparentemente, não tem nada. Mas tem bastante Exatamente, coisa, né? Tem bastante coisa. Ele assimilou. Mas ele é um espírito que não possui mais corpo físico. Como é que ele passa essa informação para aqueles que só ouvem? O que eu entendi, eu achei muito interessante o seu comentário, perfeito, como sempre, Luiz. Primeiro, assim, você sempre diz, quer dizer, você relembra uma frase de Paulo, né? Que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, certamente, em qualquer ambiente, ainda mais naqueles ambientes, por exemplo, aqui, estamos aqui na rádio, fazendo um programa ao vivo, você com boa intenção, eu com boa intenção, o André com boa intenção, certamente aqui pode estar alguém que pode estar ouvindo. Não tenha dúvida. E por quê? Porque ele talvez precise ouvir. Agora, aí você tocou num assunto que é interessante. Ele vai falar lá no mundo inferior, com certeza. Os processos espirituais parece que ocorrem de maneira um pouco mais rápidas. Talvez essa adaptação dele, talvez no começo ele fale, né? Ele está falando porque ele acabou de desencarnar, ele ainda fala, mas daqui a pouco, naturalmente, ele vai ver que ele consegue se comunicar de uma outra maneira com os espíritos mais elevados. Mas nesses mundos inferiores, provavelmente, ele vai se fazer valer da voz humana, né? Exatamente, é uma coisa, por isso que eu não vou falar aqui, é para estudar. Para estudar. Então você vê que, por exemplo, a gente não conhece ainda os detalhes, exatamente. Né? Mas você tem que pensar o seguinte, aqueles que vão ouvir como? Se ele aprendeu a pensar e a transmitir pensamento, aqueles lá não aprenderam. E ele vai transmitir para eles, né? Então, naturalmente, existe um processo de comunicação entre ele e aqueles que o vão ouvir, que é um processo semelhante, bem semelhante, à linguagem articulada. Entende? Porque é um processo em que vai se transmitir aquele lá que se transformou no multiplicador com aqueles que precisam ouvir. E uma coisa que eu já ouvi, Luiz, várias vezes, eu ouço de pessoas que se dizem até espíritas, né? Como é que pode existir tanta organização assim? Como é que o espírito é trazido? Tem tanta gente e os espíritos dizem que existe a prevalência do mal. Com certeza, a providência divina, que é essa organização infinita que nos envolve, que nos proporciona a vida, se encarrega de direcionar as pessoas para os lugares certos. Algumas vezes, guiadas pela mão de companheiros desencarnados, outras vezes, pelas circunstâncias aparentemente casuais, as pessoas vão parar nos lugares certos. Esse Eric, certamente, ele estava no ponto para ser despertado. Precisava pouca coisa, enquanto outros ainda estagiam em mundos inferiores. Ele foi, sentiu o clima da reunião, as conversas, aquilo lhe agradou, lhe sensibilizou e despertou ele para uma crítica maior da vida, para a crítica ao próprio comportamento reflexão. Dele. Reflexão, aquilo do sentir, refletir e seguir. Ele, por isso que eu juntei um capítulo no outro, ele começou a exercer o poder do pensamento, da reflexão, e essa comunicação que ele deu era uma comunicação do despertamento dele para uma nova realidade, não é isso? É, a realidade é essa mesmo. E isso aí a gente vê no nosso dia a dia. Existem pessoas que você fica uma vida inteira tentando levar no lugar, né? Mas chega um momento que ela por curiosidade, por um acontecimento, por uma doença, E uma curiosidade para quem não nos ouve, Luiz, por exemplo, aqui, nesse ambiente, certamente tem espíritos desencarnados. Sem sombra de dúvida. Existem aqueles, talvez, recém-desencarnados e aqueles que estão desencarnados num tempo maior. Por que esses espíritos desencarnados em tempos diferentes estão no mesmo lugar? Ô, Geraldo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você estudou ali a vida do Eurípides Bassanufo. O Eurípides Bassanufo, ele tinha uma capacidade de... Ele falava numa sala de aula, numa sala fechada. Teoricamente, fora da sala, ninguém mais ouvia. Mas ele falava e se ouvia nas praças o que ele falava. A sua voz, ela ecoava praticamente em toda a cidade. Que coisa, não? Você acha que, por exemplo, em todo isso, eu não falo com relação à rádio, mas em todo local onde alguma coisa, uma essência elaborada está sendo emitida, sem sombra de dúvida, os espíritos se utilizam desse recurso. Entendeu? Quer dizer, se nós estamos fazendo um programa, um programa sem conteúdo e coisa, eles não vão estar despendendo energia. Coisa. Agora, se está sendo falado alguma coisa que esclarece a humanidade, que é, sem sombra de dúvida, eles usam desse recurso. A gente nem imagina. Nós não fazemos ideia, Geraldo. Nós não fazemos ideia o que acontece no plano espiritual. Aliás, graças a Deus. Acho que nós não teríamos. Porque o que acontece? Se a gente fizesse ideia, a gente ia parar de trabalhar e começar a se encantar. Nossa, entendeu? Que responsabilidade. Não, bem-aventurados que não viram e creram. Geraldo, quando a gente começa a ver, a gente começa a se encantar. Ai, ai, ai. Ficar encantado. A gente começa a se distrair, a gente começa a ficar... Entende? A realidade depois da morte é muito diferente dessa realidade, Luiz? Sem sombra de dúvida. Você passa a perceber aquilo que com o corpo físico você não percebia. Entende? E também começa a ver as coisas na real situação como elas acontecem. Né? Porque tem muito lugar que é místico e começa a descrever as coisas assim como se fosse um conto de fadas. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E, inclusive o Leon Denis, não sei se você reparou, na página inicial, ele fala em tempo e espaço. Claro. O espírito, no mundo espiritual, ele vê com mais detalhes essas graduações, essas interfaces, tempo e espaço. Você não cansa de ler coisa a respeito das premonições? A premonição, o que é? Você alcança alguma coisa que está na frente no tempo, né? E você alcança coisas que já passaram. Né? O que é a psicometria? Psicometria, você pega um objeto que contém vibrações e você capta aquelas vibrações de coisas que já se passaram. Você fala coisas da idade média. Ele registra. Registra. Ali. Não tem mágica. O cara pega, esse livro aqui pertenceu ao Luiz Pessoa, isso, ele era assim, assado. O que o Leon Denis comenta, ele comenta assim, numa linha, mas ele não descreve o processo. Não é porque, por mágica, o espírito alcança o futuro ou o passado. É por vibrações, ele capta ocorrências do passado e premonições. Que coisa, isso é um negócio meio... Isso, quando assim... você fala do passado, a vibração cabe, porque a vibração está registrada ali. E as premonições? Isso é um negócio... Tempo que as premonições ainda não tem uma vibração registrada em lugar nenhum. É um alcance que a alma se processa através de algum mecanismo, né, que ela capta aquilo que está por acontecer. Vibrações que ainda serão emitidas. Nossa, mas isso é muito... É longe, louco, é longo, mas... longo. Agora é tal história. Quando você estuda, você capta. Porque você sabe que existe alguma coisa e tem uma diferença. E aí o alcance é cada vez maior. Porque você vai voando mais distante. E tem premonições que são detalhadas. Nem todas, mas tem algumas que são detalhadas. E isso surpreende pelo detalhe. Isso, né? Exatamente. São essas outras condições, outras realidades que o mundo espiritual nos apresenta. Porque nós estamos aqui no mundo material, submetido aos cinco sentidos, e a gente não consegue perceber essas outras propriedades da própria vida, do éter universal, que se processa com naturalidade no mundo espiritual. Isso, nós temos exemplos, Geraldo. Por exemplo, quando você estuda o Evangelho de Jesus, lá está registrado. Jesus, quando a mulher hemorroíza, tem uma fé tão grande que ela achava que Jesus não precisava vê-la. A partir do momento que ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E ela foi curada. E Jesus falou assim para Pedro, se não me falha a memória: sim, alguém me tocou. E aí o discípulo disse assim: Jesus, poxa, nós estamos cercados por uma multidão. É claro que tem muita gente que te tocou. Mas ele disse: não, senti sair de mim virtude. Que coisa, que até... É! Arrepiado. Então, olha a capacidade desse espírito. Ele sentiu sair dele por um lugar que ele fisicamente não tinha acesso, porque ele estava limitado aos olhos materiais, né? Que era as suas costas, a sua veste. Não era nem a sua pele, é a sua veste. A mulher tocou na veste, ela aspirou aquele magnetismo e circulou. E ele, quando sentiu que aquilo ali, ele registrou. Por quê? Porque a sua percepção é muito mais ampliada. Da veste foi puxada vibração do espírito, e aquilo circulou, e ele, pela circulação, disse: senti sair de mim virtude. É um registro, é uma capacidade. É interessante. São outras percepções. Outras percepções. Você vê que os apóstolos lá diretamente: não, Jesus, todo mundo está te encostando. Porque eles nem pensavam nisso. Estavam muito presos à exato, vida, né? É isso aí. 10 horas e 26 minutos. Vamos lembrar também que o nosso programa Visão Espírita depende da sua contribuição. Nós temos um custo aqui, o Luiz toda semana atualiza esse valor. E vamos lembrar que você pode nos ajudar fazendo um depósito identificado numa dessas contas bancárias. O banco de preferência é o Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0. Vou repetir: Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0. CNPJ 01-229-116/0001, dígito 60. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa: Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. O saldo continua o mesmo da semana passada, porque não houve movimentação, de 4,385,24. Explicando que as pessoas depositam no Banco do Brasil, depositam na conta corrente, e a conta poupança do Banco Itaú eu deixo só para essa finalidade, né? Então, o que vem por essas outras contas eu transfiro para lá, e o que eu preciso pagar eu tiro de lá, né? Então, essa, aí eu já até falei para minha esposa, digo assim: a minha conta poupança do Itaú é da rádio, tá? Porque senão daqui a pouco eu morro. E ela pensa: não, estão querendo pegar minha poupança, né? Então já avisei para ela: conta poupança do Itaú é da rádio, né? Então, esse é o nosso saldo atual. Luiz, qual é a música que você selecionou para o dia de hoje? Olha, até um cantor que eu... Nat King Cole. Né? E no meu tempo, né? No meu tempo, 60 anos atrás, passou uma música muito... Um filme muito legal, Europa de Noite. E aí, nesse filme, eu fiquei conhecendo o que, que era Nat King Cole. Né? Nossa, e realmente é a coisa mais linda, né? Então vocês vão ouvir aí, ele está cantando aquela música Fascination. It was fascination, I know, and it might have ended right then. At the start, just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone my way empty-hearted. It was fascination, I know. Seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kissed you. Fascination turned to love. Com essa linda música cantada por Nat King Cole, Fascination, a gente fica até mais apaixonado, não, André e Luísa, apaixonado pela vida, por todas as nossas atividades. Muito bem, meus amigos, isso tudo encanta o programa, deixa o programa leve, agradável, gostoso de fazer, gostoso de ouvir. E a gente gostaria da interação de vocês que nos ouvem, fazendo perguntas, questionamentos, fazendo comentários. Isso sempre colabora para que a gente melhore a qualidade das nossas falas aqui. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 37 minutos. Estamos aptos a começar agora o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Sim, antes eu estava lembrando aqui ao Luiz Pessoa e ao André, lá na década, no final, em 79 até 87, eu tive a felicidade de frequentar um grupo espírita no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, que era o Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade, da Fundação Marieta Gaio, lá em Bom Sucesso. Local onde eu tive o contato com pessoas maravilhosas, a dona Nair Gaio, o seu Jorge Gaio, o seu Glauco Pinto Moreira, Oswaldo José da Cunha, Denair, Zurete, doutor Armando de Oliveira Assis, que era de Piracicaba, era um professor de Direito, sua esposa dona Helena, Cláudio Blum, Osnildo, enfim, um grupo maravilhoso onde nós pudemos... Tivemos a alegria de conviver e onde ali começamos os primeiros passos dos trabalhos mediúnicos. Muito interessante, estava relembrando com eles aqui. Mas muito bem, agora começando o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Mas conta a história. Deixa o público participar. Vai fugir disso. Eu contei a eles uma história que é o seguinte. As nossas reuniões eram às sextas-feiras, no Meyer, uma reunião que eu participava, em que o doutor Valdemar Carrilho, ele já tinha 78, 79 anos, ele já tinha, né, a idade já chegando, andava com uma certa dificuldade, era um grande estudioso, na mesa dele tinha Bíblia, Alcorão, Torá, livros espíritas, ele fazia resumos. E numa das milhares de conversas que eu tive com ele, ele brincando, falou: ó, Geraldo, qualquer hora eu vou desencarnar mesmo, já estou velho, não sei o quê, mas se um dia, o dia que eu desencarnar, eu voltarei para dizer... Com detalhe, só estava você e ele, né? Só eu e ele, só eu, mais ninguém. Eu voltarei para dizer se o que o André Luiz fala é verdade mesmo, ou tudo aquilo não é verdade. Ele falava assim, meio brincando, rindo, comendo, tomando um café, né? Mas ele falava, ria, ele tinha uma risada gostosa, né? E passou, ele acabou tendo uma queda no banheiro, fraturou o fêmur, foi internado e acabou desencarnando no dia 14 de outubro de 82. E quando eu fui visitá-lo, eu visitei ele de manhã, ele desencarnou de tarde, ele segurou na minha mão e falou: Geraldo, permaneça de pé. Eu nunca mais esqueci isso, 3 da tarde ele desencarnou. E aí passaram-se alguns meses, um ano talvez, o seu Glauco, na comunicação lá na sessão mediúnica da Fundação Maria Tagaio, eu sentado na mesa, no momento dos trabalhos mediúnicos, eu percebo que ele incorpora um espírito, mas eu nem imaginava quem era esse espírito, e estava do lado dele. E antes de ele iniciar a comunicação, ele coloca a mão dele em cima da minha mão e fala assim baixinho no meu ouvido: Geraldo, é igualzinho como está escrito nos livros do André Luiz. Aí ele se posiciona e começa a dar a mensagem. Então ele acabou confirmando aquilo que só eu e ele sabíamos. Isso. E um outro detalhe também eu quero que você conte. Aquele que você saía animado da reunião e ficava... esse é muito importante. Eu sempre sou muito envolvido, empolgado. Eu gosto dessas coisas, né? Quando eu leio, eu fico meio viajando, pensando, né? E acabava essas reuniões, as reuniões eram muito bonitas, com trabalhos mediúnicos intensos, eu ficava muito envolvido naquilo. E o seu Glauco, ele tinha um Fusca cor de abóbora, e nós íamos de bom sucesso para ele do governador, que ele morava perto de mim, eu morava perto dele. E eu falando de espiritismo, empolgado, falei: seu Glauco, o que o senhor está pensando? Ele falou: estou pensando naquele bife que eu vou fritar e no vinho do Porto que eu vou tomar. Falei: não, eu estou falando de espiritismo. Falei: não, eu estou pensando no meu bife. Olha que lição desse cara. Agora eu vou te contar um detalhe, porque eu fiquei conhecendo agora que você falou, né? O seu Glauco faleceu em 82. Não, o Valdemar em 82, o seu Glauco faleceu depois, né? Ah, tá. O Valdemar quem era? Era esse presidente do Grupo Espírita que falou que quando desencarnasse ele voltaria para dizer que se era igual. Ah, tá bom. Então era isso aí. Ele reencarnou... Ele comunicou pelo seu Glauco. Isso, mas ele faleceu em 82. 82. Sabe quando que eu entrei no Espiritismo? Ah. 82. Oh. Você vê que a espiritualidade tem uns planos. Assim, seu Valdemar está saindo, nós vamos botar um cara aí para estudar. Então você vê o que acontece na espiritualidade, e principalmente o que eu queria registrar é o fato desse senhor, você assim novinho, empolgado, né? Isso é um perigo, porque as pessoas meio, ficam assim meio fanáticas, né? E isso é um perigo. E ele falou, ele botava você no chão. É? Eu vou comer um bife, Geraldo, vou tomar um vinho. Ele chamava o Geraldo pro chão. Verdade. Que é justamente para não deixar o cara assim ficar nessa fantasia. É verdade. Né? Porque fica se empolgando só com essas coisas e tal, e tira o pé do chão. Sem dúvida. São parceiros que nós temos. É por isso que eu fiz questão que você contasse, porque isso não pode ficar só nos bastidores. É verdade. Né? Muito bem, meus amigos, agora vamos entrar no terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no 6º volume, Estudos Espíritas do Evangelho, e estamos aqui no capítulo 32, sobre a crucificação e morte de Jesus. Qual o objetivo de estudar os livros da Terezinha? A Terezinha é uma escritora espírita de Campinas, do Centro Espírita Allan Kardec, que agregou muito conhecimento ao espiritismo brasileiro, em suas palestras, em seus trabalhos, em suas apostilas e nessa coleção de livros que ela aborda vários assuntos, deixando claro, primeiro, a necessidade do espírita conhecer mais Jesus e toda a história do cristianismo. E aqui ela está descrevendo o momento da crucificação de Jesus. E nós paramos na parte em que íamos começar agora, eu vou ler. Jesus foi crucificado. Ele está na cruz, ainda vivo. Mas aí existe o momento em que ele vai desencarnar. E ela começa a descrever assim, após a morte de Jesus. Eu faço a leitura e o Luiz faz um comentário que ela foi muito feliz na colocação que ela fez. Ela fala uma frase, depois um comentário. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso está registrado. E a Terezinha faz uma observação. Quer dizer, é uma frase assim que choca pelas figuras de linguagem, né? E a Terezinha escreve assim: este trecho parece ser mais de imagens, de simbolismo, que de fatos reais. Exemplo: véu do santuário. O que será que ele quis dizer com o véu do santuário? E a Terezinha falava: velava o lugar mais interior e sagrado do templo. Só o sumo sacerdote ali entrava e apenas uma vez no ano. Se o véu se rasgou, pode simbolizar que ali nada mais há de sagrado para ser protegido. Continua Terezinha: tremor da terra. O que significa isso? Pode simbolizar o profundo abalo que causou no povo a morte de Jesus. E por último, ressurgimento dos santos. O que seria o ressurgimento dos santos? Terezinha escreve: simbolizaria talvez que, a partir de então, a comunicação entre o céu e a terra, plano espiritual e os encarnados, vai se fazer diretamente, sem depender mais do templo ou do sacerdócio judaico. É, realmente, Terezinha, por isso que a gente, né, elogia tanto a Terezinha. Isso aí é discernimento, né? Discernimento das coisas espirituais. Porque se você analisar a comunicação em si, né, pelos fatos, você vai dizer assim, os santos estavam dormindo, né? Isso aí é uma linguagem, uma visão dos protestantes, né? De que o sono eterno, você fica esperando o juízo final. Agora, pelo simbolismo que a Terezinha colocou, né? Faz sentido principalmente o seguinte, isso foi escrito para aquela época. Dentro dos conceitos religiosos exatamente, daquela época. Dentro dos conceitos religiosos daquela época. Já comentamos aqui, a Bíblia ela tem que ser analisada e temos que aceitar na Bíblia aquilo que, à luz do Espiritismo, pode ser explicado. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, aquilo que a doutrina espírita não sanciona ou não tem uma clara, deixa de lado. Não adianta querer, porque muita coisa na Bíblia foi inserida. Né? Então, muita coisa que foi colocada depois a revelia. Né? Os próprios copistas que acrescentavam coisa de acordo com a cabeça deles. Né? Então, aquilo que não tem explicando, não adianta querer explicar, porque aí você vai começar a inventar. Né? Então, essa explicação para dar a Terezinha pode ser aceita de uma forma integral. Por quê? Porque o simbolismo que ela propõe faz sentido. Aquele ali do altar, perfeito. Entende? Quer dizer, então, e outra coisa, aí é que é o mais forte. A interpretação que ela deu é uma interpretação de uma pessoa inspirada. Essa interpretação é magistral. E é interessante, Luiz, você falando, me despertou, que o discurso religioso da época se valia de imagens. Era comum isso. Você vai para o fogo do inferno, você vai levar 50 chibatadas. Era uma imagem que se projetava. Então, escrever isso daqui era consonante com a época. É natural. É natural porque é assim que eles entendiam. É assim que eles entendiam, que eles dominavam. Indo adiante, um soldado lanceteia o corpo de Jesus. Isso está registrado em João. E a Teresinha vem escrevendo o seguinte. Já era o período de preparação do sábado, porque foi na sexta-feira, né? Já era o período de preparação do sábado, que era solene, por ser Páscoa. Então, para que os corpos, que os três estavam lá na cruz, então, para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado que viria, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos condenados, para apressar-lhes a morte e os corpos pudessem ser retirados antes do pôr do sol, porque o sábado era comemoração. Os soldados quebraram as pernas dos outros dois condenados, mas não precisaram fazê-lo com Jesus, pois já estava morto. Cumpria-se mais uma escritura. Aí a Teresinha relembra João, que escreveu: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso está registrado em Êxodos, Números e Salmos. Olha aqui, que coisa. Indo adiante, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água, cumprindo-se de João outra profecia. Eles verão aquele a quem transpassaram. Isso está escrito em Zacarias. Finalmente, João dá um testemunho importante de que presenciou a desencarnação de Jesus, quando escreveu: aquele que viu isto, ele próprio, João, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Fecha aspas. Assim, evita João que mais tarde suponham que Jesus pudesse ter sido retirado com vida da cruz. Então, eu queria que você descrevesse isso. E um outro fato aí interessante, né? Que você sabe que isso foi escrito depois do Velho Testamento. Né? Quer dizer, então, precisa ser analisado a época que foi escrito, tá? Uma série de coisas, porque isso também pode ter sido inserido para provar que Jesus era o Messias. É. Entendeu? Quer dizer, então precisamos ver com cautela isso. E na realidade, em se confirmando aquilo que foi dito lá atrás, é mais uma confirmação a respeito do fato de Jesus ser o Messias. Como, mais uma vez, né, o Deus meu, não me desamparaste. Quer dizer, então, são coisas. Aquele Deus meu, ele não pode ter inserido, porque inclusive precisou explicações. Né? E deram a explicação que não combina com nada. E, na realidade, ela estava lá registrada. Era uma contradição com a vida. Exatamente. Entende? Quer dizer, então, esses fatos que eles citam, citam, mas não relacionam, são mais autênticos, né, que a gente pode sancionar, do que esses que você pode ter inserido para poder dar uma confirmação daquilo que aconteceu lá no passado. Mas é interessante estudar. O que o Luiz está pedindo é que qualquer livro, qualquer obra, qualquer texto que você for ler, você tem que ler com a visão crítica, o discernimento, tentar ver o quanto de veracidade tem tudo aquilo, porque tudo isso foi escrito por seres humanos falíveis e que houve interpolação ao longo da história em tudo que se imagina na vida. Então, tudo isso tem que ser lido com calma, né? Com bom senso, fazendo comparações e estudando, né, Luiz? E aí a própria Teresinha, se ela devia ter se preocupado contigo e trazer mais autenticidade ao texto, entende? Aí seria interessante. Aí o próximo capítulo é o sepultamento de Jesus. E tem coisas que às vezes... E que interessante é que traz informações que muitas vezes as pessoas não desconhecem. Isso está registrado em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Teresinha escreve: ao cair da tarde, José de Arimateia foi procurar Pilatos para rogar lhe permitisse retirar o corpo de Jesus da cruz. José era um homem rico da cidade de Arimateia e ilustre membro do Sinédrio. Homem justo e bom, não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Mais do que isso, era discípulo de Jesus e também esperava o reino de Deus. Ele era um discípulo de Jesus. Foi resoluto em procurar Pilatos para fazer esse pedido, embora o fizesse ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. O povo era meio agitado, né? Pilatos se admirou de que Jesus já tivesse morrido, mas o centurião, chamado por ele, confirmou que a morte já ocorrera há algum tempo. Então Pilatos cedeu a José o corpo de Jesus. E José foi até o local da crucificação para a retirada do corpo. Com ele foi Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus numa noite, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. E tirando o corpo do madeiro, da cruz, o envolver em lençóis de linho com os aromas, como era de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nele um sepulcro novo, aberto na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Isto está registrado em Mateus. E diz que esse sepulcro era do próprio José de Arimateia. Ali depositaram o corpo de Jesus, por estar o túmulo perto do local da crucificação. Tinham de ser rápidos, pois por ser o dia da preparação do sábado e já anoitecendo, e rolaram uma grande pedra para a entrada do túmulo. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos que trariam após o sábado. No sábado, todos eles descansaram segundo o mandamento. Então aí realmente ela descreve em detalhes, né? E isso é muito importante porque depois vai haver o desaparecimento do corpo. Então, ela descreve em detalhes e essa grande pedra, aparentemente, ela foi movida por alguns homens. Fortes, né? Exatamente. Então, vamos continuar. E aí, causar um pouco de suspense, né? E aí, essa última parte do programa de hoje, a gente vai falar a guarda do sepulcro. Porque quando José de Arimateia, o sepulcro era dele, ele pediu a Pilatos, o corpo foi colocado lá, envolveram com óleo, com aloés, e vai ocorrer um fenômeno agora interessante, e que esse ressurgimento de Jesus acontece apesar disso. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, quer dizer, no sábado, já depois da preparação da Páscoa, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram a Pilatos. Quer dizer, não se contentaram com a crucificação, foram falar com Pilatos. Jesus já estava morto. E eles disseram a Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, ele disse, palavra de Jesus, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Aí tendes uma escolta, disse Pilatos, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali vários guardas. Aí melhora, né? Olha. Melhora porque valoriza o que aconteceu depois, né? Quer dizer, haviam os guardas e o que eles falam, selando as pedras. Hoje você vê na sepultura, o pessoal bota cimento ali, bota aquelas placas, né? Realmente aquilo ali precisa ser violado para você tirar, né? E aí então pode continuar, porque agora então agora está selado as sete chaves. Selado, né? As sete. Provavelmente alguma argamassa, alguma coisa que eles da colocaram, época, né? E aí fechou para segurar. Foi muito bom esses caras fazerem isso. Porque valoriza mais o fenômeno. E aí, assim, olha como é que ele se preocupava. Ele falou que ia ressuscitar. É, então, porque eles acreditavam que era farsa. Exatamente. Eles acreditavam que era uma farsa, né? E aí já começou. Aí estão os fenômenos espíritas. Fenômenos espíritas, né? Quanto mais eles amarravam os médiums, quanto mais eles faziam aquilo, provava que não era o médium que estava fazendo aquelas coisas. Então a gente continua, Luiz? Continua. Então, capítulo 33. Jesus ressurge, aparece aos discípulos e ascende aos céus. Olha aqui. Aí a Terezinha começa assim. Jesus morrera na sexta-feira, ao redor das 15 horas. Seu corpo foi sepultado ao anoitecer do mesmo dia. Desde então, e durante todo o sábado, seu corpo jazeu no túmulo, enquanto todo o povo respeitava o dia do descanso e também comemorava solenemente a Páscoa. No domingo, terceiro dia, é que se vão dar a sua ressurreição e algumas de suas aparições aos discípulos. Compilamos os fatos e afirmativas mais importantes, contornando algumas divergências entre os evangelistas. Aí tem a observação preliminar, que fala o seguinte: à luz do Espiritismo, hoje é muito fácil entender que, número 1, o espírito que já existia antes de encarnar não morre com o corpo e pode ressurgir, surgir de novo, reaparecer, aos olhos dos encarnados, dos que ainda vivem neste mundo. Número 2. Não é o corpo de carne que ressurge, mas o espírito com seu perispírito, corpo fluídico. E este pode guardar ou não as aparências do físico anterior, conforme o espírito as mentalize ou não. Olha que interessante, ele pode guardar ou não as imagens. 3. O reaparecimento do espírito no plano terreno se dá em diferentes graus, desde a simples visão, vidência, até a aparição visível, mas intangível, e a materialização visível e tangível. Isso. E aí a questão de como ele pode aparecer, lembre-se que João Batista tinha sido Elias, mas ele aparece lá no monte com Jesus como Elias. Como Elias. Ele não aparece como João Batista. Com outra imagem. Exatamente. Quer dizer, então é uma imagem que ele havia vivenciado, né, anterior à tua encarnação anterior. Será que essa visão que Jesus teve ali foi uma visão, foi uma aparição ou foi uma materialização? Depende, depende. Por exemplo, quando Tomé o tocou, é uma materialização. Materialização. Né? Então agora... tem uma que ele diz assim: ainda não fui ao Pai. Não sei se você lembra. Não, né? Toques em mim, porque ainda não fui ao Pai. Isso, exatamente. Né? Então aquilo ali pode ter sido uma visão. Uma visão. Né? Quer dizer, então são coisas que a gente tem que analisar conforme calma, o texto. Né? E aí a Terezinha continua assim. E é interessante a materialização, deixa eu só fazer um comentarinho só para você ver. Nós não vamos continuar, que é para o pessoal. Causar suspense. Isso. Então aí todo mundo. Mas com relação à materialização, isso. Que aconteceu, William Crookes foi um dos que mais explorou isso. Ele foi o maior cientista do século XIX na Inglaterra. Foi o maior cientista que teve. Ele foi foi assistir às reuniões de materialização, às reuniões espíritas, para desmascarar. Ele achava que era fenômeno de quiromancia, porque ficava tratando com os mortos, né? Então ele declara peremptoriamente que ele ia desmascarar aqueles fatos que ficavam explorando, né, os mortos. E aí, ele, quando se debruça sobre os fatos, que ele começa a pesquisar e tal, depois de uma bela experiência, então ele declara na academia que os fenômenos espíritas são fatos. São realidade. Aí a academia, que estava torcendo para ele desmascarar o espiritismo, não aceitou o que ele fez. E o que ele fez? Ele teve durante 2 anos um espírito à disposição dele, Kat King, que fez tudo o que ele pediu. Até esse espírito, ele tirou a roupa na presença de várias mulheres para mostrar para elas que ele tinha todos os órgãos femininos como qualquer mulher. Sabia disso? Você não. Sabe? A Cathy King, ela se isolou numa sala com outras mulheres e ela tirou a roupa para mostrar que tinha seio, para mostrar que tinha todos os órgãos como qualquer mulher. Coisa... É isso que eu estou te falando. O que a espiritualidade fez... Foi tanta prova. Não, por amor de Deus, né? E o desafio feito ao William Crookes, a gente pode fazer a qualquer pessoa. Se você se debruçar a estudar com isenção de ânimos, você vai ver que tudo isso se encaixa com a ciência. Mas o grande ponto, Geraldo, quando você se debruça, você constata. Agora, quando você vai contar para os outros que não se debruçaram, eles duvidam. Prova para mim. Exatamente. Então, por exemplo, a Sociedade Parisiense de Ciência, né, ou Inglaterra, se não me falha a memória, eles nomearam uma comissão de 33 membros da academia, 33 sábios. Eles pegaram lá, sei lá, tem 300. Eles pegaram 10% e designaram para estudar os fenômenos espíritas. Esses caras ficaram isolados 3 anos, se debruçaram sobre os fenômenos e apresentaram o relatório. Constatamos que é verdade. E aí? 33. Aí os 270 não acreditaram porque não se debruçaram. Entendeu? É interessante. Então, é por isso. O estudo aclara. É isso aí. Nós nunca presenciamos fenômenos espíritas, mas nós lemos sobre ele. Nós aprendemos com a informação. Como os caras não foram na Lua, mas acreditam que o homem esteve na Lua. Claro. Entendeu? Quer dizer, então, até a semana que vem. Estamos Luiz, no nosso suas horário. Últimas palavras, Luiz. Isso. Um grande abraço a todos, né? E que, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de poder ter estado aqui. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.